Essa tá na minha primeira mixtape. Foi a primeira que nós fizemos, né? Atravessei vários horizontes. Na cabeça uma velha canção, no coração um monte de elo com minha terra, minha Shangri-La. Aqui me sinto bem, mas meu lugar é lá. Levo o conto africano, na mochila eu posso igual a lua. E parto na tranquila, a brisa avisa e a mata fala pra mim. Teu lar é onde você tá bem, o mundo é seu, neguinho. Apreço por quem não deixou sozinho. Todo mundo tem um preço, só que o meu não é Edim. Vou crédito no radinho, sei lá. Aqui a Marina liga pra mim. Trago teu riso como bênção pra proteger. Só vou pra poder voltar pra ser ritmo doido. Nem percebo lugares, eu só me sinto mais seguro ao reconhecer alguns olhares. Tá firmando de mão suave. Um secadão, uma rima, um salve. Na Lapa com Ink, gravando Ed Livre. Estou coro vindo com a mão, vindo Mad Lib. No vale com o Flip, penso em Electric. Perdendo alguns irmãos que vão em Bad Trip. Sam, Blue Descript, Subs, Riff. Sample, desde aquela no AM, o que eu faço é pro tempo, eu só não posso me deixar levar. Dá valor pra coisas como o ar. Embora bico desfira mentira pra conspirar. Tô nem vendo, hoje eu tô na de cantar. Mais ou menos moça vem me encantar. Mais ou menos no horário te encontrar e trabalhar. Rapaz, de boa eu vim ver, mas vi, ver mais. Quando você chegar, meu colo é teu lugar. Com tanto pra contar, ai, ai, ai, ai, ai. Tenho tanta coisa pra dizer. Vamos julgar que eu fui, só pensa bem. Vem você quando voltar pra te dizer. Hoje o dia tá bom, passei lá ver um filme no Deon. Para numa mesa de paz, escutar o som, vagar por entre quem trampa. Uma folha, uma caneta e uma saudade de samba. Eu levantei cedão, desci com a mulher com calçadão, de chinelo e bermuda. Minha vida é estrada, solidão, show, amigo, reunião, telefone, televisão e hotel. Ideias no papel, recibo de aluguel, prejuízo, dádiva, sorriso, lágrima. Vez ou outro, um milagre, mas é raro. Raro. Como dinheiro de sobra, raro. Como disposição pra mão de obra, claro. Como o céu de cada manhã que me acorda com o sol lá no barco da van. E eu vou ligar pra ver se eles tão bem. Se pra confirmar, eu também. Preciso comprar um cartão, a gente nunca acha quando busca um orelhão. Ô irmão, olha a parada, recheio dos biquíni na calçada. Pior que ela sorri, mas nada. Desfila com seu filho junto ao mar. Que malvada. Minhas plantinhas, quem vai aguar? Meus vira-latinha, quem vai cuidar? Pras coisas minhas eu preciso voltar, porque a saudade não vai descansar. Vou levar uma lembrança daqui, tá? Pra você ver que eu não esqueci. Olha aqui, tô voltando pra ti, pra matar essa vontade, então vem. Quando você chegar, meu colo é teu. Sabe?